Paulo César em Carmópolis, sempre ouvindo o MT. Marquinhos Dantas, estoura aí, menino. Meu coração está cansado de amanhã, batendo errado por quem não quis me amar. A confissão do mesmo é beber sozinho, só um copo na mesa. Tô mais feliz com a minha cerveja, sem ter hora pra voltar do bar. Eu vou seguir carreira solo, oh, oh, oh. Eu tô trocando repertório, oh, oh, oh, oh. E pra quem acha que eu tô sofrendo, que eu tô mal, ouve o final, eu vou seguir carreira solo, oh, oh, oh. Eu tô trocando repertório, oh, oh, oh, oh. Na minha cama o meu show segue normal, com participação especial. Ô meu parceiro César CDs, Vitinho Download, o estourado do Brasil. Sozinho, só um copo na mesa. Tô mais feliz com a minha cerveja, sem ter hora pra voltar do bar. Eu vou seguir carreira solo, oh, oh, oh. Eu tô trocando repertório, oh, oh, oh. E pra quem acha que eu tô sofrendo, que eu tô mal, ouve o final, eu vou seguir carreira solo, oh, oh, oh. Na minha cama o meu show segue normal, com participação especial.